eu no banco dos réus. O inferno já comemorava o veredito, que eu não poderia me salvar. A condenação por meu pecado, então, a morte eu teria que enfrentar. Mas Jesus se levantou por mim, ele se fez reino em mim.